buscar mais afluência de cliente estrangeiro também gosta muito da comida asiática e os nossos portugueses, porque quando foi agora no meu aniversário tivemos cá comida diferente e a gente adorou. E então vamos apostar por fazer uma coisa diferente. Vamos começar a fazer todas as quintas-feiras. Vamos começar a fazer um prato diferente, uma coisa diferente, para as pessoas serem habituando também a umas coisas diferentes.